Retificação, aqui 920 kHz. Rádio Tramandaí AM, uma emissora do Grupo IBS de Comunicação. Rádio Tramandaí AM, a onda mais alta dos mares do sul. 6:59. Rádio Tramandaí. Esportes, notícias e boa música. Entretenimento funcional e